vida na arena pra vencer. No combate, sem combate, na guerrilha vai prevalecer. A Babilônia, na torre de Babel, no culto outros deuses, tipo Jezabel. Guerreiro que é guerreiro, entra na arena pra vencer. No combate, sem combate, na guerrilha vai prevalecer. A Babilônia, na torre de Babel, no culto outros deuses, tipo Jezabel. O caráter, as armas, a estratégia do guerreiro. O mundo é o caos total do sistema rotineiro. Eu tenho que lutar pra derrubar o inimigo. Nessa peleja eu não corro do perigo. Cristo vive em mim, legítimo até o fim. Tô no campo de batalha, eu não posso desistir. O campo de batalha é o coração do homem. As armas são usadas na sede com fome. O Senhor é nossa força, com ele vou adiante. Sou pregador da casa que chega tipo tangue que no ringue faz o gigante cair. Os guerreiros vão passar quando o mar se abrir. Guerreiro que é guerreiro, entra na arena pra vencer. No combate, sem combate, na guerrilha vai prevalecer. A Babilônia, na torre de Babel, no culto outros deuses, tipo Jezabel. Guerreiro que é guerreiro, entra na arena pra vencer. No combate, sem combate, na guerrilha vai prevalecer. A Babilônia, na torre de Babel, no culto outros deuses, tipo Jezabel. Homem de guerra forjado na batalha, treinados pra vencer. O mal não tem poder, sei que posso ir além. Cativeiro explodiu, não tem mais refém. Veja bem, você quer guerra, terá vou até o fim da ruína do Egito. Até aqui Deus é por mim, é pra vencer vários rios, mares, tempestade. Ele é por mim, dê espírito e verdade pra não cair no abismo, no mar da sequidão, deserto, escuridão, chega de contramão. Creio nas palavras do leão de Judá. Creio nas palavras do leão de Judá. Guerreiro que é guerreiro, entra na arena pra vencer. No combate, sem combate, na guerrilha vai prevalecer. A Babilônia, na torre de Babel, no culto outros deuses, tipo Jezabel. Guerreiro que é guerreiro, entra na arena pra vencer. No combate, sem combate, na guerrilha vai prevalecer. A Babilônia, na torre de Babel, no culto outros deuses, tipo Jezabel. Eles estão pela guerra, pode vir é favela. Que o foco destemido aqui faz parte dela. Os quatro cantos do ocidente é pra você entender. O Id já chegou, abre os olhos pra ver. Sou a raiz de Davi, sou da caverna do dragão. Sou tipo kamikaze, sempre pronto pra missão. Bebendo da água que nos sacia. Na luta diária, longe da covardia. Dei espada afiada que faz o chão tremer. Não fica onde pé quando o chicote toca em você. Eu sou pela paz, eles são pela guerra. Na peleja segue em frente, só os troca amarela. Guerreiro que é guerreiro, entra na arena pra vencer. No combate, sem combate, na guerrilha vai prevalecer. A Babilônia, na torre de Babel, no culto outros deuses, tipo Jezabel. Guerreiro que é guerreiro, entra na arena pra vencer. No combate, sem combate, na guerrilha vai prevalecer. A Babilônia, na torre de Babel, no culto outros deuses, tipo Jezabel. Guerreiro que é guerreiro, na guerrilha vai prevalecer. Na torre de Babel, tipo Jezabel. Guerreiro que é guerreiro, na guerrilha vai prevalecer. Na torre de Babel, tipo Jezabel. Foco, foco.